sou a Filipa, sou a Filipa Luz, sou presidente da Associação Nacional de Gerontólogos e venho, quem abordou a associação para efetivamente elaborar um protocolo foi um gerontólogo, o gerontólogo Bruno, e portanto nós estamos muito contentes com esta possibilidade, com esta oportunidade, encaramos esta parceria como uma oportunidade de estarmos mais próximos. O que eu vim a falar, e falei há bocado com o Sr. Borges, que também já me foi explicaçante com algumas questões, e portanto eu também, a minha linha de raciocínio vai ser esta. Eu sou de Gondomar, não sou de Aveiro, e portanto Gondomar também tem uma parte, grande parte do concelho é rural, o Alto Concelho, e portanto também temos a realidade rural à semelhança de Ilhavo. O que acontece é que as características da população de Gondomar são completamente diferentes da de Ilhavo. Por exemplo, nós não vemos pessoas de bicicleta na rua. Por exemplo, as casas não são térreas, são muito mais espaçadas entre si, portanto surgem problemáticas diferentes, ainda que tenhamos uma população envelhecida lá e uma população envelhecida cá, são características completamente diferentes. O que é importante? E na nossa perspectiva, na perspectiva da associação, o que é importante é que os órgãos de poder local, apesar de estarem orientados relativamente àquelas que são as linhas orientadoras relativas ao envelhecimento, consigam olhar para a população de uma forma específica e concreta e perceber que a população sénior, a população mais velha de Ilhavo, é completamente diferente da população mais velha de Gondomar. E, portanto, congratular a Câmara Municipal de Ilhavo por essa atenção. E nós, enquanto associação, encaramos esta parceria como uma oportunidade de estarmos mais próximos nas iniciativas que se vão criar, com um objetivo muito específico, é conseguir a participação social das pessoas que estão na comunidade. Nós sabemos que a maior parte da população mais velha não está institucionalizada, está em suas casas, está na comunidade, está a andar de bicicleta, ou não. E, portanto, essa é a nossa atenção, é estarmos atentos àquilo que se vai fazendo com a população mais velha. Nós, gerontólogos, temos todo o interesse, porque somos um profissional recente. Aveiro também tem esse interesse, porque criou a licenciatura em gerontologia, a primeira do país, e, portanto, está atento a estas questões e continuará certamente. E, portanto, nós estamos aqui para aquilo que a Câmara Municipal de Ilhavo considerar pertinente, em termos de consultoria colaborativa, estaremos cá e estaremos também receptivos a tudo o que considerarem necessário em prol das pessoas mais velhas, sendo esse o objetivo último. Muito obrigada. Muito obrigada.